Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Versos 18 a 21. Olha para o seu lado, vê se tem alguém sem Bíblia. Convida para chegar perto de você, para ler o texto junto com você. Hebreus capítulo 13, último capítulo da carta. Versículos 18 a 21. Diz assim o texto: Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos, com muito empenho, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, o sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Nós estamos começando o mês de outubro, e este mês de outubro, nós refletiremos sobre nossas crenças e nossos valores. Nós somos um povo que tem uma história. Nós somos uma igreja que é fruto de uma história. Da história da ressurreição de Jesus, passando pela história da reforma do século XVI e da história desta igreja local. Então, a nossa memória tem o conteúdo da igreja de Jesus, tem o conteúdo de todas as coisas que aconteceram com ela no passar dos anos. Nós não nascemos do pensamento, da intuição, do desejo ou do acaso da vida de alguma pessoa. Nós nascemos do plano de Deus, do projeto de Deus. Então, neste mês de outubro, nós vamos estar refletindo sobre estas crenças, sobre esta fé, sobre estes valores, sobre os quais nós construímos a nossa maneira de crer, de ver e de sentir a vida. E eu quero convidar você a estar vindo participar conosco nos cultos da manhã e nos cultos da noite, exatamente refletindo sobre as crenças e os valores que nos fazem ter a fé, que nos levam a cultivar a fé, que nos fazem ter a esperança e a vivenciar a esperança e a fé que temos. Hoje eu quero falar sobre aliança. A aliança é um dos legados extraordinários da vida de Jesus. É um dos legados restaurados pela reforma do século XVI. E é um dos legados desta igreja local. Portanto, é uma crença, é fé, mas é também um valor sobre o qual tantas vidas viveram, experimentaram do amor e da graça de Deus a partir deles. Por isso, a nossa reflexão é um modelo, que a aliança é um modelo bíblico. A aliança é um modelo que a Bíblia ensina para que nós nos relacionemos com Deus e uns com os outros. Na década de 90, fui pastor no Paraná e lá passei uma experiência muito importante, muito interessante, uma experiência muito forte e que trouxe ensino que é importante, do qual eu tenho me valido até hoje e acho que vou me valer até o final da minha existência aqui. Convidamos um pastor para trabalhar na nossa equipe de plantar e revitalizar a igreja. Esse pastor foi trabalhar conosco e foi para uma cidade do interior do Norte Velho do Paraná, onde ele começou a desenvolver um projeto maravilhoso. A nossa equipe encontrava-se mensalmente para orar, para jejuar, para conversar, para estudar a palavra juntos, para falarmos das nossas preocupações com o campo, com a igreja, com o projeto. Mas o que fazia com que esta equipe caminhasse, permanecesse e vivenciasse tudo o que vivenciou era o princípio da aliança. Nós estabelecemos um princípio de aliança entre nós. E o princípio era o seguinte: não importa o que aconteça com você, nós temos uma aliança. Este homem mudou-se para esta cidade do interior do Paraná, e com esse trabalho muito bom, a igreja estava em franco desenvolvimento, crescimento, passou por uma experiência muito difícil. E o questionamento que veio no meu coração naquela época é o seguinte: como que pessoas que fazem aliança, que fazem compromisso, que assumem mesmo compromisso de vida, de amor, de manifestação de amor, de serviço, de manifestação de serviço, pessoas que empenham sua palavra, sua honra em promessas. Fiquei avaliando, e hoje avalio muito melhor, vendo, fazendo e participando e ministrando em tantos casamentos. Vejo os noivos fazendo com sinceridade, com profundidade as promessas uns aos outros, um ao outro. Assim como nós víamos ali a nossa equipe comprometida, compromissada na caminhada, mas elas caem, elas desanimam, elas pecam, elas se quebram, elas se machucam. Mas aquela promessa, aquele empenho, aquele compromisso foi tão bonito. Eu sou testemunha que foi tão sincero. Era tudo o que queria mesmo, era aquilo que eles queriam fazer. Era assim que eles queriam viver. Eles estavam dispostos a tudo. Um certo dia, recebemos a notícia de que esse pastor havia abandonado a igreja, a família e a cidade. E ninguém sabia onde ele estava. E ninguém sabia por que ele tinha abandonado a igreja, a família e a cidade. Aquilo trouxe muita comoção ao meu coração, ao nosso coração. Mas trouxe exatamente este questionamento. Exatamente esse questionamento. E nós nos preocupamos. E nós queríamos entender isso. Senhor, a igreja estava indo tão bem. O pastor estava indo tão bem, tão comprometido. Quantas pessoas haviam se convertido? Quantas mudanças aquela cidade do interior havia sofrido com a influência da igreja? A família estava motivada. Por que acontece isso? Por que que as pessoas não conseguem? Por que ele não conseguiu continuar ou dar continuidade à sua caminhada? Ficamos tristes. Tentamos, procuramos, fizemos tudo que era possível, mas não conseguimos encontrá-lo. Descobrimos que ele tinha se envolvido com uma mulher lá da cidade, e saiu porque ficou envergonhado, constrangido, não querendo enfrentar a família, a igreja e nós, a equipe de trabalho. Mas nós não conseguimos encontrá-lo. Por mais esforços que nós fizéssemos, nós não conseguimos encontrá-lo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Desde cedo, desde que você nasce. Desde que você começa a entender que você é gente na sua família. Ali, na convivência familiar entre família, familiares e amigos. Você aprende a amar da seguinte maneira. Aprendemos que amar é o resultado previsível. Quer dizer o seguinte, tudo isso é previsto, tudo isso é esperado. De condições que são estabelecidas entre você e a sua família e as pessoas que você convive com elas, que você se envolve com elas. Vou explicar isso melhor. Esta condição, estas condições que são colocadas para você amar, ou para que os outros amem você, é o modelo de relacionamento que nós preferimos. Que a maioria de nós usa no seu dia a dia, desenvolve nos seus relacionamentos. Esse modelo de amar é um modelo que é criado dentro das condições das relações, dos relacionamentos que você tem no seu dia a dia. Hoje, você deve saber, como eu, que o modelo que nós temos de relacionamento diz respeito à nossa espiritualidade. Como é que nós desenvolvemos a nossa espiritualidade? Isto é, como é que eu desenvolvo a fé na minha vida? Como é que eu desenvolvo a esperança? Como é que eu desenvolvo o meu relacionamento com a Bíblia? Como é que eu desenvolvo o meu relacionamento com Deus? Hoje eu sei que o modelo que eu escolho para que eu me relacione tem tudo a ver com o meu relacionamento espiritual com Deus, com a Bíblia, com a igreja, com a família, com a fé, com a esperança. Mas vou explicar melhor. Pais e filhos, que é um relacionamento diário, cônjuges, marido e mulher, que se relacionam diariamente, amigos, colegas de trabalho. É exatamente nesse meio, nesse contexto de convivência, é que a gente começa a receber estas informações de que é assim que você tem que agir para amar e para ser amado, para demonstrar amor e para também receber amor. Isso chama modelo contratual. Isso quer dizer o seguinte, é feito um contrato ali familiar, é feito um contrato, ainda não é pode deixar lá no primeiro, por favor, e aí eu vou pedindo, você vai passando, pode deixar nesse aí. É feito um contrato e eu aprendo nesse contrato. Esse contrato tem cláusulas. Esse contrato tem o jeito de fazer para poder ser amado ou para poder demonstrar que ama. E nós desenvolvemos uma certa cultura familiar, uma certa cultura com um grupo que nós nos relacionamos com eles e fazemos vínculos com eles. Vínculos de amor e de amizade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, hoje, tendo o conhecimento que você tem, tendo a consciência que você tem, você faz isso habitualmente e automaticamente. Porque você sabe que se você agir assim, você será bem aceito. Quando o pai sai de casa, diz para a criança o seguinte, se você ficar bem quietinha, se você obedecer direitinho à mamãe, ou obedecer direitinho à pessoa que está cuidando de você, quando eu voltar da rua, eu vou trazer uma coisa legal para você. Eu vou trazer uma coisa legal para você. O marido diz para a esposa que se ela concordar com ele, ou se ela dizer... ele, se ela participar com ele, então ele vai amá-la. E vice-versa, ela vai amá-lo também. Se você gostar dos meus amigos, se você permitir que eu conviva com os meus amigos, se você não achar ruim que eu chego tarde em casa, se você não ficar pedindo para eu mostrar a conta bancária para você, se eu começo a colocar algumas condições. Se você conviver comigo assim, legal, nós vamos nos amar. Nós também estabelecemos normas com os amigos, com as amizades, nós estabelecemos normas. Se você aceitar a minha amizade assim, assim, assim, então nós seremos amigos e nós vamos nos amar. Aconteceu isso com a igreja. A igreja deixou o tempo de graça, de relacionamento direto com Deus e começou a fazer contratos. Daí a necessidade da reforma protestante lá no século XVI. Os relacionamentos de fé, de perdão, de graça e de salvação agora estavam restritos a contratos. Restrito a quem pagava mais. Restrito a quem concordasse com aquele método de desenvolver a fé. Aí você se relaciona aqui na igreja com a fé e o relacionamento seu com a fé também é assim. Se você aceitar as nossas condições, eu posso permitir que você seja líder. Eu vou indicar você para você ser líder, mas você tem que aceitar as nossas condições. Eu não estou dizendo que não deve haver condições, não deve haver cuidados, não deve haver normas. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que este modelo contratual é o modelo que nós aprendemos e desenvolvemos o tempo todo. Daí, a grande dificuldade nossa de nos relacionarmos com o modelo de aliança. Vamos passar para o slide seguinte. Há dois modelos. O contratual, que é o modelo da lei, e o da aliança, que é o modelo da graça de Deus. Esse mandamento da lei, esse contratual, estabelece normas para que, então, você receba o amor de Deus. O da graça estabelece aliança, estabelece unidade, estabelece crença em Jesus Cristo, para que você, então, receba o amor de Deus. Aí a nossa dificuldade é nos relacionarmos com a aliança, porque estamos habituados, desde que nascemos, a nos relacionarmos ou a amarmos e recebermos amor através de condições, através de normas. Então, o que nós precisamos refletir aqui neste texto que nós lemos e neste tema que nós estamos trazendo, é que estes dois modelos estabelecem princípios que nós precisamos conhecer e discernir para nós, então, fazermos as nossas escolhas. O modelo contratual é o modelo que o mandamento vem antes do amor. Quer dizer o seguinte, Deus só vai amar você se você for obediente aos mandamentos dele. O da aliança diz o seguinte, se você amar a Deus de todo o seu coração, você será capaz de cumprir os mandamentos dele. O amor na aliança vem antes dos mandamentos. No contratual, os mandamentos vêm antes do amor. Igual aquilo que a gente aprendeu lá na infância. Se você ficar quietinho em casa, se você obedecer bem a mamãe, se você for bem na escola, então você vai de férias para a casa da vovó. Mas se você for mal, você não vai de férias para a casa da vovó. É assim que funciona. E assim você trabalha nas empresas que usam também esse mesmo modelo. E assim você se relaciona com amigos que usam o mesmo modelo. E assim você participa da igreja que usa o mesmo modelo. E se você cumprir bem algumas determinadas circunstâncias ou leis, você será bem aceito. Vou repetir. No contrato, mandamento precede. Mandamento vale mais, vem antes do amor. O amor é fruto do cumprimento do mandamento. Na aliança, o amor vem antes do mandamento. Você não precisa de mandamento para amar. O mandamento vem como resultado do amor de Deus por você e, consequentemente, do seu por Deus. Então, a proposta de Deus é sempre de aliança. A proposta de Deus é sempre de amar e de cumprir os mandamentos como fruto do amor dele por nós. Sabe qual é a solução disso? Sabe como que o texto bíblico nos ajuda a resolver isso? Eu quero te ajudar. Passa o próximo slide. Quando Deus estabeleceu, através de Moisés, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Moisés começa a contar a história de como foi o encontro dele com Deus lá no monte. E Deus, então, começa a dizer para Moisés, e Moisés diz para o povo o seguinte: Moisés, eu estou cumprindo, eu, Deus desse povo, estou cumprindo a aliança que fiz com ele, que eu os tiraria da terra do Egito, que eu não permitiria que eles ficassem lá para sempre. Eu os livraria da casa da servidão. Isto nos diz que Deus, antes de passar os 10 mandamentos, reafirma a sua atitude de amor para com o povo e então coloca a aliança à frente, antes dos mandamentos. E este amor é um amor redentivo. Eu vou livrá-los, eu vou tirá-los, eu vou salvá-los das mãos dos egípcios. A partir do verso 2 começam os mandamentos. Então, é importante entendermos isso para não ficarmos pensando que o Antigo Testamento era assim, mandamento vinha antes do amor. Não é verdade. Todas as atitudes de Deus estavam firmadas na aliança que Deus fez com o povo, de amor. Amor incondicional. Agora, se o povo amasse a Deus, eles seriam capazes de cumprir todos os mandamentos. A segunda questão é que talvez seja por isso que você não consegue cumprir os mandamentos. Eu não consigo cumprir os mandamentos. Porque eu não amo. E cumprir mandamento, cumprir lei, sem amor, sem desejo no coração, é muito complicado. Talvez essa seja a razão do qual nós caímos tanto, do qual temos tantas frustrações no cumprimento dos mandamentos de Deus na nossa vida. Por causa da falta do amor. Porque o amor está faltando. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte. Desde o começo foi assim. O amor vem antes dos mandamentos. Desde o começo foi assim. A aliança com Deus, o amor precede. Vem antes. Os mandamentos são frutos do amor de Deus. Eu quero que você olhe comigo para o texto que nós lemos. Olhe comigo para o texto que nós lemos de Hebreus. Olhe para o verso 21. Depois de dizer que o Senhor Jesus é o Senhor da eterna aliança e que ele nos tirou lá da vida, lá da morte, nos ressuscitou dos mortos, ele nos trouxe de lá, do meio dos mortos, e nos deu o grande pastor que é Jesus. E disse que o sangue de Jesus vai garantir esta aliança para a eternidade. Ele diz qual deve ser o nosso procedimento diante disso. Qual deve ser o nosso procedimento diante desta aliança que vai ser para a eternidade. O primeiro procedimento está aí. Pode passar o próximo slide, por favor. Primeiro procedimento está aí. Para que o modelo, para que você entenda, compreenda e traga para a sua vida pessoal o modelo bíblico de relacionamento. No modelo de aliança, nós somos aperfeiçoados em todo o bem. Veja se isso está aí no texto. Então diz ele, o Deus da paz, o mesmo que trouxe Jesus e traz você lá de entre os mortos, e que derramou o seu sangue para tornar esta aliança eterna, vos aperfeiçoe em todo o bem. Se você se relaciona a partir da graça, se o seu relacionamento é um movimento da graça, então você, todas as vezes que estiver se movimentando, se relacionando, seja com Deus, com a palavra, com as pessoas ou com o mundo, em todo o tempo você será aperfeiçoado por esta aliança em todo o bem. Aconteceu isso com a igreja. A igreja que estava vendendo, negociando preços para perdão. A igreja que estava colocando condição diferente daquela de crer em Jesus para que as pessoas fossem salvas. A igreja que estava oferecendo condições para que as pessoas tivessem acesso a Deus. A igreja que estava estabelecendo estes contratos havia perdido esse movimento da graça de Deus. Quer dizer o seguinte, eles não estavam mais vivendo na dependência de Deus. Eles não estavam mais nem aí para o amor de Deus. Sabe o que o amor de Deus fez para nos aperfeiçoar? O amor de Deus foi capaz de oferecer o seu próprio filho, Jesus Cristo, para que se tornasse homem, como eu e você, sofresse todas as angústias, aflições e dores da vida como eu e você, para que ele pudesse provar que o amor de Deus é suficiente para qualquer pessoa passar por todas essas aflições, angústias e sofrimentos da vida. Quando Jesus se relacionava assim com as pessoas, com Deus, com a palavra e com o mundo, então cada vez mais ele se aperfeiçoava. Muito bem. Ele enfrentava todas as dificuldades, todas as limitações. Então, é aqui que nós podemos crescer emocional e espiritualmente. Aquele contrato que nós fizemos lá na família, aprendemos lá e desenvolvemos na nossa vida inteira, aquele contrato limita o nosso amadurecimento e o nosso crescimento emocional. Nós crescemos como pessoas mimadas e aprendemos a negociar, e aprendemos a chantagear, e aprendemos a cativar as pessoas a partir de negociações, de trocas. E quando aprendemos isso, então nós nos distanciamos daquele relacionamento incondicional, daquele relacionamento de fruto da graça de Deus. Então, eu agora não mais me relaciono com graça, com serviço, com favor. Ao invés de me aperfeiçoar em todo bem, eu estou me aperfeiçoando sem o bem, sem fazer o bem. E mesmo que eu tenha que fazer mal para parecer que eu sou amado. E aí a gente passa a viver e fazer e se preocupar para viver de tal forma que a gente seja aceito pelas pessoas. Então eu começo a viver da maneira em que as pessoas vão se agradar da minha maneira de viver, e então eu vou ser aceito por elas. Eu esqueço de viver da maneira que agrada a Deus. Eu começo a agradar as pessoas, porque eu quero ser aceito pelas pessoas e amado pelas pessoas. Eu começo a falar o que as pessoas gostam, a fazer o que as pessoas aprovam. Até a minha roupa eu visto do jeito que as pessoas gostam. A comida que eu como é o que as pessoas acham que eu devo comer. Eu começo a viver de acordo com as pessoas e deixo de viver de acordo com Deus. O texto está dizendo que o meu relacionamento com esta aliança eterna, aliança feita na pessoa de Jesus, vai me aperfeiçoar. Vai me tornar uma pessoa melhor. E o meu relacionamento vai ficar cada vez melhor. Eu me tornarei cada vez uma pessoa melhor. As pessoas que se relacionarem comigo vão se tornar cada vez mais uma pessoa melhor. Segundo slide. Tem um texto aí que eu quero ler. Passa o próximo slide. Vamos ler juntos esse texto que está aí. Ele está aqui, projetado aqui. Vamos ler juntos? O mesmo Deus vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem integral, todo, completo, aquilo que ele sente, aquilo que ele é fisicamente, aquilo que ele é emocionalmente, aquilo que ele é espiritualmente. Esse mesmo Deus que nos deu Jesus para tornar esta aliança eterna, esse relacionamento da graça eterno. Graça é o favor. Eu amo você, não pelo que você faz, não pelo que você é, não pelo que você deixa de fazer ou deixa de ser. Eu amo você incondicionalmente, assim que Deus age conosco. Mas eu estou tão preso ao relacionamento contratual que eu sequer aceito o seu amor de graça, porque eu não acredito na graça. Eu acho que há alguma coisa errada nesse relacionamento da graça. Ninguém vai amar as outras pessoas assim, de graça. Veja o que o texto diz. O mesmo Deus, este Deus que tornou eterna essa aliança na pessoa de Jesus e nos trouxe de entre os mortos como trouxe Jesus, vai nos aperfeiçoar, vai nos santificar em tudo, na alma, no espírito e no corpo, para que nós sejamos conservados íntegros, totalmente dentro do relacionamento da graça. Vamos para o slide seguinte. Aliança, modelo bíblico de relacionamento. Nesse modelo, além de sermos aperfeiçoados, nós cumprimos a vontade de Deus. Cumprimos a vontade de Deus. Será que é possível algum de nós cumprir plenamente a vontade de Deus? O texto aqui está dizendo que nós cumprimos plenamente a vontade de Deus. Olha o que diz o versículo aí. Para cumprir, diz, ele vai aperfeiçoá-los para que vocês consigam cumprir a vontade dele. Aí, é que eu obedeço o mandamento como resposta ao amor de Deus. Por isso que você consegue obedecer o mandamento. Porque a sua resposta ao amor de Deus é a sua fé em Jesus. É a sua entrega incondicional a Jesus. É porque você acredita que Jesus é mesmo Filho de Deus. E porque você acredita que não há como você salvar a sua vida fora de Jesus. Então, eu cumpro o mandamento como resposta ao amor de Deus por mim. E não como condição. Porque o amor não estabelece condição. O amor não coloca condição. É por isso que o relacionamento da aliança é pela graça. Eu quero ler um texto com vocês. Passa o slide seguinte. O Salmo 48, o salmista começa a falar de sua experiência de apertura, de dificuldades, de lutas. E ele diz que Deus ouviu o clamor dele quando ele disse, Senhor, eu estou perdido. Senhor, eu estou complicado, eu estou mal. Eu estou com muitos problemas, eu estou com muitas dificuldades, eu preciso da sua ajuda. Ele disse que Deus ouviu a oração dele e tirou ele daquela situação tão complicada e transformou a vida dele numa vida maravilhosa. E então diz ele aqui no texto, vamos ler juntos aqui, quer ler comigo? Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração. É, quem se relaciona pela graça tem os mandamentos dentro do coração. Jesus diz isso lá no capítulo 14 e 15 de João. Aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. O nosso relacionamento com ele é um relacionamento de amor, não é de mandamentos. Os mandamentos me ajudam a fazer a vontade de Deus. Os mandamentos me ajudam a caminhar dentro da vontade de Deus, porque eles as revelam. Mas o relacionamento é de amor, é de confiança, é de entrega incondicional, é de cooperação, é de compromisso. O nosso compromisso é com o amor, não é com a lei, não é com os mandamentos. Os mandamentos nos foram dados por Deus para que nós sejamos capazes de fazer a vontade dele. Tem outro slide, que vai nos ensinar que este modelo de aliança é como um fruto que opera em nós o que é agradável a Deus. Eu quero ler um texto com vocês. Faça o texto para lermos juntos. Vamos ler juntos esse texto? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Isso quer nos dizer o seguinte, que se o meu relacionamento com Deus é por causa do amor dele, Se o meu relacionamento com Deus é um relacionamento de amor, é de graça, assim como Ele me amou incondicionalmente, eu também o amo incondicionalmente, Ele mesmo vai se encarregar de realizar em mim esta vontade dEle. Ele mesmo vai se encarregar de realizar em mim esta vontade dEle. Então, vindo desde o início, desde o primeiro ensino do que esse modelo bíblico de relacionamento produz na nossa vida, ele nos aperfeiçoa, passando pela vontade e chegando no resultado disso, nós vamos aprender que desde o primeiro instante, foi Deus quem nos chamou, foi Deus quem nos vocacionou, foi Deus quem nos trouxe até Ele, o próprio Deus, através do seu Filho, fez isso, e Deus continua fazendo de tal forma que, quando nós guardamos os mandamentos dEle, nós cumprimos a vontade dEle, até que nós nos transformemos em alguém que Ele mesmo realiza através de nós aquilo que agrada a Ele. Isso quer dizer o seguinte, que não somos nós que agradamos a Deus com as coisas que fazemos. Porque as coisas que fazemos que agradam a Deus, é o próprio Deus quem faz em nós. Ele começa e Ele termina. É por isso que vale a pena o relacionamento da aliança. É por isso que vale a pena o relacionamento da graça. É por isso que vale a pena o relacionamento em que você ama incondicionalmente. Em que você declara este amor, em que você pratica este amor incondicionalmente. Porque o que isso vai resultar na sua vida é algo extraordinário. É algo que você, por mais esforço que você faça, por mais que você ore, por mais que você leia a Bíblia, por mais que você frequente cultos, por mais que você contribua, por mais que você faça algo em si mesmos, querendo alcançar graça de Deus, você não vai alcançar o que você pode e vai alcançar através do relacionamento pela aliança. Então vamos lá. Relacionamento contratual é o relacionamento que estabelece condições. Relacionamento da graça é o relacionamento que diz que ele não tem condições, ele ama incondicionalmente. Quer ver? Vamos ver os próximos slides para a gente aprender. Olha aí, está estabelecido aí exatamente as comparações que nós precisamos ter para entender isso. O modelo contratual no relacionamento é egoísta. Eu faço as coisas, eu realizo as coisas para receber de você o seu amor. Então, eu estou pensando em mim, eu não estou pensando em você. Eu não estou fazendo pensando em você, estou fazendo pensando em mim mesmo. Mas quando eu passo para o relacionamento da aliança, para o modelo da aliança, eu estou pensando em amar você. Estou fazendo isso porque eu amo você. Porque eu quero o seu bem. Porque eu quero que você se sinta bem. Porque eu quero que você receba o bem. No relacionamento contratual, ele é utilitarista. Quer dizer o seguinte, eu quero tirar proveito. No relacionamento da aliança, eu quero servir. Assim como Deus me serviu na pessoa de Jesus, Jesus me serviu, eu quero servir você também. Eu quero que você receba os mesmos benefícios que eu recebi quando eu recebi, me relacionando pela aliança com Deus. No modelo contratual, você tem que cumprir a parte que foi estabelecida para você, aí você vai ser amado. Se você cumprir o que eu estabeleci, eu vou amar você. No modelo da aliança, não há condição, não há exigência nenhuma para amar e ser amado. No modelo contratual, ele é temporário, ele pode acabar, ele termina. Há cláusula de arrependimento. Você pode se arrepender e não fazer mais. No modelo de aliança, não tem arrependimento, ele é eterno. O texto nos diz que esta aliança é uma aliança eterna. Deus vai cumprir isso até o final. E você vai poder ser aperfeiçoado, vai poder fazer a vontade de Deus até o final. Você vai poder ver Deus operando na sua vida até o final. Mas continue aí o nosso No modelo contratual, o amor é condicional. Se você fizer, se você me amar, se você agir assim. E no modelo da aliança, o amor é incondicional. No modelo contratual, é lei. No modelo da aliança, é graça. Isto é, eu não tenho que fazer nada. Mesmo que eu não mereça, eu não tenho que merecer nada. Mesmo que eu não saiba que eu não preciso saber. Eu receberei. No modelo contratual, é exclusão. Tem arrependimento. Se você não cumprir, você vai ficar, o contrato vai quebrar. No modelo da aliança, você se sente pertencente. Eu faço parte. Porque eu sou amado. No modelo contratual, você cumpre regras. No modelo da aliança, você celebra o amor. No modelo contratual, você não consegue atingir maturidade emocional e espiritual. No modelo com aliança, você tem segurança. Aí a gente vai vendo os benefícios e a gente vai vendo os resultados nesses modelos que nós seguimos. Eu comecei contando para vocês uma experiência que vivi com um pastor tão aplicado, que estava fazendo um trabalho que tinha um resultado tão bom, tão maravilhoso, tão espetacular, e no fim, ele sumiu, deixou a igreja, a família, e nós não conseguimos achá-lo. Um dia, um dos da nossa equipe, era um militar que trabalhou em São Paulo, trabalhou na rota de São Paulo 20 anos, conhecia São Paulo com uma mão, uma palma da mão dele. O filho dele também era militar e trabalhava na inteligência da Polícia Militar. Descobriu onde estava o nosso amigo e ligou para nós dizendo: eu sei onde é que está. Eu sei onde ele está. Imediatamente, pegamos um carro, pegamos parte da equipe e fomos para São Paulo, do Paraná para São Paulo de carro, fomos encontrar o nosso amigo. E nós fomos, entramos lá naquele, no fim da zona leste de São Paulo. E chegamos num lugar distante, um lugar pouco habitável, e o filho dele disse: ele está morando naquela casa, e apontou o dedo para nós naquela casa. Deixamos o carro longe e fomos andando para que não fôssemos reconhecidos até chegar na casa. Quando nós chegamos na casa, éramos três colegas, e ele nos viu, ele levou um susto tão grande e saiu em disparada, correndo pelos becos, pelos corredores ali daquela favela onde ele estava, e nós começamos a correr atrás dele, para não perdê-lo de vista. O que posso dizer é que ele estava horrível. O cabelo dele estava black power, mas tão grande, que eu acho que cabia as coisas dentro dele como do Globo, lá do, daquele filme lá dos Globetrotters. O rosto deformado. Uma tristeza profunda de morte no rosto dele. E nós corremos atrás dele muito. Eu ainda estava novo, tinha um fôlego bom, jogava futebol. Corri e consegui grudá-lo. E ele fez força e queria sair, os outros chegaram e me ajudaram. E nós o seguramos e dizemos para ele: não importa o que tem acontecido com você, nós temos uma aliança com você. E repetimos de novo: não importa o que aconteceu com você, nós temos uma aliança com você. E ficamos repetindo isso uma, duas, 10, 20, 50 vezes no ouvido dele, até que ele amoleceu e entregou. Sabe, às vezes isso acontece comigo. Pode acontecer comigo, pela graça de Deus ainda não aconteceu, e trabalharei e pedirei a misericórdia de Deus o tempo todo para não acontecer comigo. Talvez isso já tenha acontecido com alguém que está aqui, ou você conhece a história que aconteceu com alguém. Como aquela pessoa tão crente, como aquele marido que amava tanto a sua esposa, como aquela esposa que amava tanto o marido, como que aquele homem consagrado da palavra, que lia, que orava, que pregava e que abençoava, ajudava as pessoas e supria necessidades dela com a palavra, como aquele homem foi cair, foi acontecer aquilo com ele? Ficamos chocados quando isso acontece com um líder nosso. um líder que esperávamos muito dele, e que ele era uma referência de fé e de força, de amor. E ficamos decepcionados, frustrados. Às vezes os filhos, como é que o meu pai foi capaz de fazer isso com minha mãe, ou minha mãe foi capaz de fazer isso com meu pai? Ou às vezes são os pais, como que meu filho que eu criei na fé, na igreja, que eu ensinei tudo, dei exemplo, pôde fazer isso comigo? Então quando eu digo, como você pode fazer isso comigo, eu estou dizendo, meu relacionamento com você é contratual. Você está quebrando o contrato que eu fiz com você. E o que nós dizemos para aquele amigo foi o seguinte, você não tem contrato nenhum conosco. O nosso relacionamento com você é de amor. Assim como Deus me ama incondicionalmente, eu amo você incondicionalmente. E ele disse, eu não tenho mais como voltar. Eu não tenho mais cara. Eu não posso olhar para o rosto das pessoas. Eu não posso encará-las. Eu quebrei a honra. Eu quebrei o contrato que fiz com elas. Eu disse para elas que eu seria fiel e não consegui ser. Eu vim aqui no casamento e disse para minha mulher, em bom e alto som, para todas as pessoas, que eu cumpriria todas as promessas. E interessante que nas promessas do casamento não tem sim, não. Eu prometo estar com você na doença, na alegria, na tristeza, na pobreza, não tem sim, não. Se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, não tem. No casamento, a aliança é de graça, é de amor. Eu quero lhe dizer que pela graça de Deus, esse pastor foi restaurado. Hoje ele é pastor de novo em São Paulo, lá na zona leste de São Paulo. Está na igreja, com a sua família, restaurado, recuperado. Mas como, pastor, ele pode voltar a ser pastor fazendo o que ele fez? Mas como que eu posso voltar a receber ou a merecer o amor de Deus, sendo quem eu sou? Como é que isso pode acontecer? E às vezes é assim que o nosso olhar está para o outro. Ele não merece ser restaurado, ele não merece ser perdoado. O que ele fez não tem perdão. Tem perdão? No relacionamento da graça tem perdão. No relacionamento da graça tem amor. No relacionamento da graça tem restauração. No relacionamento da graça tem inclusão. Ele é recebido de novo. Os dons são restaurados. O ministério é restaurado. Tem sim. E quando nós estávamos perante os colegas na restauração dele, ele contou essa história e disse, eu ouvi uma frase que nunca mais quero esquecer na minha vida. Que Deus tem uma aliança comigo, aconteça o que acontecer comigo. É por isso que nós estamos retornando, tomando este tema que vem lá da reforma protestante. Quanto maior era o pecado, maior era o preço que você tinha que pagar. Pois eu não tenho que pagar preço nenhum. Jesus pagou o maior preço por mim. Essa é a história da nossa fé. Aí Paulo disse, então você vai ficar animado. Agora eu posso pecar, agora eu posso sair, agora eu posso fazer as coisas, porque agora, de qualquer forma, quando eu quiser, quando eu estiver muito ruim, Deus vai me receber de novo. Paulo disse, não, no relacionamento da graça não tem espaço para isso, porque eu não quero pecar, eu não quero cair, porque eu quero, não quero perder nem um instante de relacionamento com este amor que é incondicional por mim. É assim. Quando Deus nos amou, Ele nos amou para que nós repartíssemos esse amor. Para que nós fôssemos pessoas plenamente satisfeitas. Por isso que o relacionamento contratual me empurra, me leva e trama contra mim para que eu busque satisfação naquilo que o outro gostaria que eu fizesse. Eu busco satisfação quando o outro bate palma para mim e diz, parabéns, você fez do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, assim eu amo você. Assim eu amo você. Vamos ler essa frase juntos? Eu quero que você ouça essa frase. Passe o próximo slide. Eu quero que você ouça essa frase. O próximo. Eu quero que você ouça essa frase dita por Jesus, pelo Espírito Santo, no seu coração. Mas eu quero que você interiorize, que você encarne essa frase, de tal forma que você transfira esse relacionamento para as pessoas que você ama e que amam você. Eu sei que é difícil quando um é traído. Quando os pais traem os filhos traem os pais. Quando você é traído por um funcionário, pelo seu patrão, quando você é traído pela sua esposa. Eu sei que é difícil pelo seu marido. Mas pense que quando você também trai Deus, quando você cai, quando você não consegue satisfazer a vontade de Deus, porque você buscou satisfação fora de Deus, pensa que Deus vai ao seu encontro e busca você de maneira incondicional e diz para você, não importa o que você tenha feito, se você se arrependeu e entendeu e compreendeu, eu vou receber você. Você continua comigo. Eu continuo amando você. Vamos ver juntos essa frase? Aconteça o que acontecer, nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança com Deus assim. A nossa aliança com a palavra é que nos ensina essa aliança que temos com Deus. A igreja deve também ensinar e vivenciar esta aliança que nós aprendemos na palavra, que é o nosso relacionamento com Deus. Marido e mulher devem aprender e se lembrar que aquelas promessas feitas aqui no altar, ou diante do magistrado, ou um para o outro, são promessas que estão ligadas a... são uma aliança, não é um contrato. São promessas que sustentam a aliança de amor e de amor incondicional. Se alguma coisa acontecer, se algum fraquejar, se o outro cair e se quebrar, você deve trabalhar para restaurá-lo. Você deve trabalhar para perdoá-lo. Você deve dizer para ele, não importa o que tenha acontecido. Nós temos uma aliança entre nós. E esta aliança é uma aliança de amor. Talvez você diga, pastor, é possível que o senhor nunca tenha passado por uma situação dessa. E não quero passar. E nem entendo que eu preciso passar. Porque Jesus já passou por mim. Eu não preciso passar para compreender. Porque Jesus já passou por mim. Aconteça o que acontecer, eu tenho uma aliança com você. Deus tem uma aliança comigo. Nós temos uma aliança entre nós. A aliança é um modelo de relacionamento. O amor vem antes dos mandamentos. O amor precede qualquer condição, porque o amor não está em si. Se você disser que eu amo, sim, o amor não está em si. Eu quero convidar você a orarmos juntos. Eu sei que você pode trabalhar isso agora no seu coração. Eu sei que o nosso tempo já passou um pouco, mas não se preocupe com isso. Agora é tempo de você ouvir essa palavra, ser ministrado nela e de deixar que ela ajude você a encontrar esse relacionamento da graça. A encontrar esse relacionamento da graça. Modelo de aliança, o amor é incondicional. O favor de Deus é permanente. Você pertence mesmo a Ele. Você celebra com Ele todos os momentos difíceis e bons, alegres e tristes. Você pode se sentir seguro, porque esta aliança é eterna. Este amor não vai negar a você, não será negado a você em nenhuma circunstância. Ele é altruísta. Ele servirá você. E ele vai levar você para um relacionamento permanente. Substitua o seu relacionamento contratual pelo relacionamento da graça, que aperfeiçoa, que realiza a vontade de Deus e opera em nós todos os favores desta aliança. Amado Pai, abençoa o coração de todos nós. Desperta o nosso coração. Abre os olhos do nosso coração para compreendermos a profundidade, para compreendermos a extensão deste amor. Mostra na nossa vida O que deve ser substituído nos nossos relacionamentos contratuais pelo relacionamento da aliança. Me ajude a amá-lo incondicionalmente como o Senhor me ama incondicionalmente. E a saber que não importa o que aconteça comigo, eu posso retornar ao Senhor, porque eu serei recebido e amado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.